Deseja, venha Jesus, água e pão da vida, ele nos conduz. A mão lhe estende, pede-lhe a luz. Se alguém deseja, venha. Chama em vão. Se alguém deseja, venha. Se alguém deseja, paz fluirá. Cristo que te chama, te libertará. Com seus braços santos, te abraçará. Se alguém deseja, venha. Se alguém deseja, chama em vão. Se alguém deseja, venha. Se alguém deseja, não morrerá, pois a vida eterna sempre gozará. Esta é a promessa que Jesus te dá. Se alguém deseja, venha. Se alguém deseja, venha hoje mesmo receber perdão. Pois Jesus te chama, ó, não chame em vão. Se alguém